O que é que aprendemos com ela? O que é que aprendem hoje connosco? Olá, Lisa, bom dia. Olá, bom dia. Está tudo bem? Bem disposta? Tudo bem. Hoje o que é que aprendemos? Respondendo ao Vítor, vamos falar de dietas de verão. Exatamente, vamos falar um bocadinho. O verão está aí à porta, curiosamente comentava, está assim aquele tempo, calor. Exatamente. Não está sol, mas também não está a chover. Sim, é um tempo tropical, não é? Tempo tropical, e nós gostamos disso, acho que as pessoas preferem o calor à chuva. À chuva. Depois acho. Há sempre aquela tendência de inverno, parece que comemos mais, porque o frio obriga-nos. Exatamente, temos mais apetite, não é? A comer mais um bocadinho. E no verão há uma tendência para ingerirmos menos alimentos. No verão há uma tendência para ingerirmos menos alimentos e também uma tendência para começar a tirar roupa. Portanto, aí é que nós começamos a reparar nos quilinhos e naquela gordura que acabamos por acumular durante o inverno. Uhum. E claro que isso leva-nos logo àquela dieta de verão, não é? Aquelas dietas muito repentinas, ou seja, nós estamos no inverno e ingerimos por vezes, comemos maiores quantidades de alimentos. Exatamente. E depois esquecemos que da noite para o dia o tempo muda, o calor faz sentir e é também essa vontade da noite para o dia perder aqueles quilos a mais. Sim, normalmente chegamos a esta época e queremos um milagre, não é? Queremos perder 10 quilos em 2 meses, o que é muito difícil, é muito difícil. E a própria frase, não é? Dieta de verão. Já acaba por ser um conceito um bocadinho errado, porque, primeiro, se é de verão, é um conceito sazonal que não deveria ser, porque durante todo o ano deveríamos ter cuidar da nossa imagem corporal e da nossa saúde. Uhum. E, por outro lado, o conceito de dieta, que muitas vezes quando nós pensamos, e a maioria de nós quando pensa em dieta, pensa passar no sacrifício, fome. Passar fome, e normalmente pensa também num objetivo muito difícil de atingir. Portanto, e normalmente as pessoas que têm essa opção pelas dietas de verão são as que normalmente precisam de perder muito peso. Exatamente, esse é um conceito também muito importante de reter, porque tudo depende da quantidade de peso que temos que perder. Uhum. Porque se eu quero fazer uma dieta de verão para perder 2 quilos, uhum, sim, é possível. Agora, se eu tenho que fazer uma dieta de verão para perder 10, 20 quilos em 2 meses, então quase que posso estar a fazer a dieta de verão, mas não para este verão, para o verão seguinte. Para o próximo, portanto, é um mito chegar ali e dizer, olha, estamos em abril, em maio ou junho, como tu dizias, e bem, há pouco, chega o verão e, curiosamente, com ele as preocupações com o peso. Exatamente. E a figura. Nesta fase do ano muito próximo. Menos roupa, os corpos têm que estar... A preocupação do biquíni, não é? Nós vamos expor o nosso corpo na praia. Temos que estar em forma. Exatamente. Então, da noite para o dia, queremos assim perder... Queremos resultados rápidos. 10, 20 quilos. E o quanto é que isso é prejudicial para a nossa saúde? É difícil, porque a maioria das dietas que se publicam e que as pessoas depois procuram são dietas que reduzem muito a quantidade de ingestão. Uhum. E em que há normalmente uma grande redução também de hidratos de carbono. De arroz, massa, batata, pão. O que é que isto leva? Portanto, leva a uma perda de peso mais rápida, uhum, mas normalmente através de perda de massa muscular. Uhum. Ou seja, isto provoca-nos fadiga, mau humor, mais fome, mais apetite, estados depressivos, e depois vamos perder peso rapidamente, mas dificilmente o vamos conseguir manter, porque é uma difícil dieta de manter por muito tempo. É isso que nós hoje perguntamos, porque ainda não foi lançada a pergunta do nosso programa de hoje no Facebook, aí está para responder, para comentar. Queremos a sua opinião aí. Uma dieta de verão é eficaz? Já aqui percebemos, nestes instantes de conversa, depende. Depende da dieta e depende da pessoa, do peso. Exatamente, do peso que quer perder e da dieta em questão. Ou seja... Partilhem connosco a vossa dieta. Exatamente. Se uma dieta de verão é eficaz, já fez alguma dieta de verão, que resultados obteve, está aí no Facebook da Rádio 5 para expressar a sua opinião, para deixar ficar o seu comentário em www.5fm.pt. Se preferir, também via SMS pelo 96760-7903 da Rádio 5. Estamos então nestas dietas de verão. As pessoas que têm necessidade de perder peso, imagina uma pessoa com necessidade de perder 5, 10 quilos para chegar ao verão com aquele corpinho Barbie, ok? Ok. Estamos a falar de uma dieta a ter início quando? Logo no inverno? Nunca devemos perder mais do que 1,5 kg por semana. Portanto, se queremos perder 5 quilos, devemos apontar para aproximadamente um mês. Portanto, para perdermos 10 quilos, e uma vez que a perda de peso também vai reduzindo, se mantivermos o mesmo plano, eu diria que pelo menos 4, 5 meses. 4 a 5 meses de... E porque é fundamental também, quando queremos perder peso, e o nosso peso é um resultado daquilo que nós ingerimos, portanto da nossa dieta, e um resultado também daquilo que nós gastamos. E se nós queremos perder peso de um modo saudável, ou seja, se não queremos ficar flácidos, porque a tendência muitas vezes, principalmente quando fazemos um plano com baixa quantidade de hidratos de carbono, pão, de arroz, de massa, como perdemos massa muscular, se não conciliarmos aqui com uma prática de atividade física, também vamos sentir uma determinada flacidez. Mas o que as pessoas procuram muito também nesta fase, e não sei se concordas, a partir desta altura somos, especialmente nós mulheres, bombardeadas, mas é, embora os homens já tenham muito cuidado, o ginásio, cada vez mais, exatamente, mas aquelas revistas tão específicas e aqueles programas tão determinantes para as mulheres, bombardeiam-nos tudo, nos mídias, nas revistas, na televisão, nos programas. É uma coisa alucinante. Exatamente. Portanto, aí nós depois entramos aqui num grande conflito entre a nossa imagem, não é? E aquilo que nós gostaríamos que ela fosse. Portanto, ou seja, só por si já partimos para uma dieta angustiados. Angustiados, e deprimidos. Acho que sim, acho que sim. Porque muitas vezes também já temos más experiências com dietas, não é? E há aquela tendência, por exemplo, quem faz, entra numa dieta muito restrita e depois não a consegue manter, provavelmente vai até recuperar o peso que perdeu ou vai ganhar ainda mais. E entramos naquela dieta ioiô, não é? Chamada... Ai, não perde. A dieta ioiô, perde e ganha. Perde assim e ganha, baixo, portanto, na balança. Perde 3 quilos, ganha 4 quilos. Normalmente ganhamos mais do que aquilo que perdemos. E depois isto leva a um cansaço, a um desgaste, leva a alterações de metabolismo por um lado e também a um desgaste psicológico, não é? Porque é cada vez mais difícil e porque já começamos a deixar de acreditar que quando nós temos essa necessidade de perder peso e vamos para um ginásio sempre tão recomendado pelos médicos, pelos nutricionistas, as pessoas ainda não perceberam muito bem, eu também não, ainda não consegui perceber muito bem isto. O que é que tu perdes efetivamente? É peso? É uma transformação de gordura em massa muscular? As gorduras a mais são efetivamente eliminadas do nosso organismo? Ou como é que isso? Vai como é que isto depender muito do exercício em questão. Depende muito do exercício em questão. Agora, se nós fizermos, por exemplo, um trabalho mais localizado, vamos ter também um aumento de massa muscular que vai ser considerável. Ou seja, quando entramos no ginásio, e muitas vezes a maioria das pessoas entra na expectativa de perder peso, não tanto, principalmente nós mulheres, se calhar o homem procura mais a definição muscular, mas nós se calhar mais a procura da perda de peso, e até achamos que vamos ter logo grandes diferenças na balança. E aquilo que acontece muitas vezes é que, ao mesmo tempo que perdemos alguma gordura, e perdemos mais gordura dependendo do exercício físico que praticamos, também estamos a ganhar alguma massa muscular, e portanto até podemos ver na balança um peso muito semelhante àquele que tínhamos, mas os tecidos que constituem esse peso é que são diferentes. Portanto, é fundamental também avaliar a percentagem de gordura. Ou seja, o exercício físico está sempre incluído numa boa dieta de verão. Exatamente, porque o nosso peso é um balanço daquilo que nós ingerimos e daquilo que gastamos. Ou seja, se por um lado vamos ingerir menos quantidade e de uma forma mais equilibrada, e por outro lado vamos gastar mais energia, perdemos peso mais rapidamente, com mais facilidade, conseguimos mais definição muscular e conseguimos até maior controle em termos de ingestão alimentar. Portanto, está aprovado. A prática da atividade física também incentiva depois a maior controle na prática de um plano alimentar saudável. Portanto, é fundamental também que se pratique uma boa atividade física, que não precisa necessariamente ser um ginásio. Não é? Hoje em dia, cada vez mais... Nós podemos fazer esse exercício físico ao ar livre. Ao ar livre, caminhar é um ótimo exercício, é dos exercícios que mais queima gordura. É claro que não podemos caminhar assim a ver montras. Cantamos. Como é que seja um passo acelerado? Acelerado. E que se caminhe. O ideal e a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que, para a perda de peso, que haja uma hora de atividade física diária, portanto, 7 dias por semana. Mas seguramente o que é que tu encontras na tua consulta? Uma vontade de fazer a dieta do prato e nessa parte não tenho tempo, o dia não chega. Eu peço desculpa a quem sigo, mas normalmente procuramos muito, temos muitas pessoas que procuram um milagre. Exatamente. Não é? O ter o maior resultado com o menor esforço possível e realmente para conseguirmos perder peso, nós vamos ganhando peso também aos pouquinhos, não é? E demoramos a ganhá-lo e depois não podemos querer um resultado rápido na perda. São estas fórmulas mágicas. Exatamente. Que queremos que voltem a devolver. Exatamente. A tal silhueta perdida, aquilo que se perdeu. Estamos aqui a falar da importância do exercício aliado a uma boa alimentação. O que é que pode ser considerado uma boa alimentação? Para aquelas pessoas que não têm, vamos começar por aí, muitos quilos a perder, portanto, muito peso a perder. Quem não tenha muitos quilos a perder, pode pensar em regrar a sua alimentação do seguinte modo. Portanto, é fundamental, por um lado, ter cuidado no horário das refeições, tentar encurtar ao máximo o período de jejum noturno, ou seja, tentar não passar muitas horas sem comer durante a noite. Não esquecer o pequeno almoço, que é uma refeição fundamental. Está provado que se fizermos um pequeno almoço reforçado, vamos ter menos apetite ao longo do dia, portanto tentar acordar um bocadinho mais cedo e fazer um bom pequeno almoço. Não esquecer as refeições intermédias também, ou seja, se eu, por exemplo, tomo pequeno almoço às 8 e só vou almoçar por volta da 1, é fundamental que a meio da manhã faça um lanche. É? E o que é que, em que é que deve consistir este lanche? Uma peça de fruta, um iogurte, acompanhado sempre de uma fonte de hidratos de carbono. Um bocadinho de pão, umas bolachas, bolacha Maria, até por exemplo. Então falava-se, exatamente, até então falava-se na importância de acompanhar as bolachas ou as tostas integrais com o iogurte ou com a peça de fruta. Hoje, pelos vistos, isso já não é assim tão bom. Para uma boa dieta em substituição, é a bolacha Maria. O que sim, é que também pode ser aqui? Tosta integral, tem a ver com as quantidades. Meio pão equivale a 3 bolachas Maria, que equivale a 2 tostas. Portanto, tem a ver muito com as quantidades, exatamente. Okay. E acompanhar com a peça de fruta, portanto, promover um bom consumo de fruta, porque a fruta, tanto a fruta como os legumes, os hortícolas, têm poucas calorias e dão-nos muitos nutrientes bons, dão-nos água, dão-nos fibra, a fibra também sacia, ou seja, faz com que tenhamos fome, demoremos mais tempo a ter fome, ficamos saciados por mais tempo. E vamos buscar essa fibra onde? Vamos buscar a fruta, aos legumes, vamos buscar as leguminosas, feijão, grão, o pão deve ser pão de mistura ou integral, exatamente por isso, para ter uma maior quantidade de fibra. Os farináceos, no modo geral, também nos fornecem fibra. Portanto, é fundamental que se aumente o consumo de fibra no sentido de termos menos apetite ao longo do dia. Ou seja, isto para aquelas pessoas que não têm aqueles quilos a mais quando estão em cima da balança. É essencial. Só acrescentar aqui um ponto fundamental, que é reduzir o consumo de alimentos açucarados ou ricos em gordura. Portanto, tudo o que seja... Tais como, por exemplo? Açúcar do café. Não? Não. Tentar retirar. Mas ou substituir estamos... por adoçante. E as pessoas que têm tendência, por exemplo, a índices de hemoglobina mais baixo, ferro, não vai fazer diferença? Não. Aí será mais pelo consumo de produtos, portanto, carne ou equivalentes da carne, que vão influenciar os níveis de ferro. Mas mesmo quem café, tem, por exemplo, mesmo quem tem diabetes, mesmo quem tem tendência para ter uma glicose mais alta no sangue, os hidratos de carbono, o açúcar, nós encontramos nos outros alimentos, por exemplo, na fruta, nos iogurtes, nós encontramos no pão, que tem um amido, que depois se degrada em glicose, que é esse açúcar que nós vamos utilizar. Portanto, não precisamos de utilizar a sacarose, que é o açúcar que colocamos no café. Nós temos outros açúcares onde naturais vemos, que encontramos vemos. Nos outros alimentos que nós consumimos. Tens dificuldade, e isso é curioso, tens dificuldade na tua consulta em passar a mensagem de uma boa dieta, porque aquilo que estamos aqui a discutir é efetivamente uma boa dieta. Estamos a falar desta dieta aplicada nos meses de verão, mas não é esta a melhor dieta, a boa dieta para se praticar ao longo do ano? É, e às vezes temos dificuldade porque nós tentamos, e eu tento fazer isso sempre, tento sensibilizar para a prática de hábitos alimentares saudáveis. Portanto, não é tanto a dieta não deve ser algo que nós utilizamos numa transição para a perda de peso. Porque devemos é mudar hábitos que depois consigamos manter, porque senão nós temos o cuidado para perder peso. E depois como é que nós mantemos o peso? Exatamente. Ou seja, largamos a dieta E a tendência é que os quilos regressem. Portanto, temos que conseguir adquirir hábitos que consigamos também manter, para depois conseguirmos manter um peso saudável, portanto, para a nossa saúde como para a nossa imagem corporal. Ou seja, falar de uma silhueta perfeita no verão, quando falamos de uma boa dieta, é algo desadequado. Depende, lá está. Cada caso deve ser visto individualmente. E também por isso é fundamental que se procure um profissional de saúde e desta área que acompanhe cada caso individualmente. Mas pode ser totalmente positivo num caso em que, por exemplo, estamos a falar de uma perda de peso reduzida. É, alguém que já tem bons cuidados ao longo do ano e que se calhar vai reforçar esses cuidados com uma dieta de verão, ou seja, um regime se calhar aqui mais controlado durante 2-3 meses antes do verão para conseguir melhorar a sua silhueta. Agora, se nós temos obesidade, ou seja, temos um índice de massa corporal, que é a relação entre o peso e a altura, superior a 30, e vamos querer perder 20 quilos em 2 meses, assim, depois é aquela questão muito curiosa. Imagina duas pessoas que vão à tua consulta com uma idade substancialmente diferente. Diferente. No caso das diferenças. Uma idade diferente, uma altura diferente, um peso diferente. Se isto é tratado fora da consulta, as pessoas têm tendência a seguir a dieta do outro. Exatamente. Isso é grave. Pois, não podemos ir tirar cópias da dieta da vizinha. Temos que tentar sempre individualizar ao máximo, porque todos nós temos hábitos diferentes, gostos diferentes. Eu posso ter alguma alergia, alguma intolerância, posso ter um problema de saúde que me impeça de comer alguns alimentos, ou se calhar até preciso de outro grupo de alimentos para conseguir recuperar de uma anemia, de uma carência nutricional que cada qual padeça. Portanto, é fundamental que cada caso seja visto individualmente e não podemos comparar. Eu sei que muitas vezes revolta muito, porque nós vemos que aquela pessoa consegue perder peso mais rapidamente do que nós, porque também podemos ter dois casos muito semelhantes, uma idade muito semelhante, uma altura semelhante, mas temos dois metabolismos muito diferentes. Ou seja, são fatores determinantes para a prescrição de uma dieta. Dúvida, a altura, a idade, o peso e a condição de saúde. E a condição de saúde daquela pessoa. Se é homem, se é mulher. Portanto, fundamental. A atividade física que essa pessoa faz. Mas se eu tenho um trabalho muito sedentário, se eu estou 8 horas por dia sentada, se calhar eu tenho que ter muito mais cuidado, tenho que ter um plano alimentar muito mais rígido. Enquanto que se eu caminho 5 horas por dia na minha atividade laboral, eu sei que será muito mais fácil conseguir perder peso. Tenho que ter os mesmos cuidados, mas se calhar já posso comer um bocadinho, em termos de quantidade, posso comer um bocadinho mais. É isso que nós queremos mesmo, que partilhe connosco a sua experiência e responda àquela pergunta que está ali no Facebook da Rádio 5, em www.5fm.pt. Uma dieta de verão é eficaz? O que é que acha disto? Deixe ficar a sua opinião também através do 96-760-7903 da Rádio 5. Hoje falamos de nutrição e bom senso, dietas de verão. Espaço também para a música, a melhor seguramente para passar aqui nesta hora, já muito próximo das 11h30 da manhã. Cuidado com elas. Sit down, give me your hand, I'm gonna tell you the future. Love Show é a música na Rádio 5. Nesta segunda hora do programa mais feminino da rádio, falamos aqui de dietas de verão e bom senso. Já a seguir, dicas para perder peso com a nossa convidada, Liz Afonso. Mini saia e salto alto, o programa mais feminino da rádio. Vamos então seguir nestes conselhos bem práticos para quem quer aquela dieta de verão bem à altura. Para quem quer perder peso, Lisa, nesta altura do ano, maio, estamos a tempo para uma boa dieta? Se não, estamos a falar daquelas percentagens elevadíssimas e de questões da obesidade. Aqueles 2, 3 quilos a mais. Sim, estamos. 2, 3 quilos a mais. Conseguimos perfeitamente perdê-los até ao mês de junho. Final de junho, início de junho. Sempre preparar o biquíni porque exatamente. Vai entrar no corpo do ano passado. Ir olhando para o biquíni para ganhar motivação. Isso é importante também, não é? As coisas passam por aí, o estímulo e o entusiasmo. Eu acho que por isso é que nós acabamos por adiar tanto o objetivo até esta altura, não é? Até meio. Porque eu acho que nós já pensamos disso, nessa questão de definir o nosso corpo desde o final do verão passado. Mas depois o tempo vai passando e se calhar só quando vemos mesmo ali o objetivo a chegar é que pensamos mesmo nisso a sério. Ou seja, e reservamos para aqueles dias bem em cima do verão. Exatamente. E quando olhamos para o biquíni e dizíamos, ups, isto era o ano passado. Devia ter começado isto mais cedo. Exatamente. Mas no nosso dia-a-dia, para além de dos cuidados saudáveis da alimentação e da tal dieta, a tal restrição em determinados alimentos e para cortarmos X número de calorias, há dicas muito simples e que estão ao alcance de toda a gente. Muito, muito fáceis de seguir. Por exemplo, portanto, para reduzirmos a quantidade de energia que ingerimos diariamente, será... Isto sou eu no teu consultório. Isso. Tu explicas. Exatamente. Pode ser visto assim. Exatamente. Portanto, se nós reduzirmos o consumo de álcool, já vamos conseguir reduzir algumas calorias que ingerimos diariamente. Porque... Ah, o tal lema. Um copo de vinho diário. Se queremos perder peso, deve ser até menos quantidade que essa. Com isso, Daniela anda por aí. Daniela, não sei. A nossa enófila. Estás por aí, Daniela? Comenta, Daniela. Entra aí no Facebook. O nosso tema de hoje. Eu acho que ela vai defender o vinho, não sei. Está-me cá a aparecer. Tu dizes um copo de vinho à refeição. Ela, calma lá, que eu preciso de vender muita garrafa. Exatamente. Portanto, ela vai defender exatamente um copo à refeição, mas um ao pequeno almoço, um ao almoço, um ao jantar. Portanto, o vinho, começamos por aí. Um copo de vinho. Para quem quer perder peso, até nem será um por dia. Um por semana. Por semana. Para tentar reduzir a ingestão de calorias. Porque o álcool fornece calorias. Depois é fundamental planear as refeições. Ou seja, sair de manhã já com uma ideia daquilo que nós vamos comer a meio da manhã, ao almoço. Não será tanto o esperar que chegue a hora da refeição. E agora? Mas vocês nutricionistas exigem mesmo de nós. Exigem, nós somos muito como exigentes. Se a nossa vida andasse em torno de uma dieta, Lisa, desculpa. Tem que andar, se queremos bons resultados, temos que fazer um esforço. A pensar em comida. No dia anterior, para não perdermos tempo de manhã. Que sonhos péssimos, não. Não é um sacrifício. Nós até estamos a ser amigos, porque só estamos a incentivar a comer. Sinceramente, agora fizeste-me refletir, acho que é daquelas coisas que eu pouco, muito pouco penso. O que é que eu vou comer a seguir? Ou o que é que eu vou comer amanhã? Até porque, trazendo, por exemplo, um lanche da manhã, não é? Hoje em dia já existe tanta oferta em termos de bolachas, pacotes individuais de bolachas, sim, sim. Uma fruta que com facilidade nós, mulheres que temos uma mala sempre muito grande, conseguimos transportar. Está sempre lá. Acaba sempre mais alguma coisa. O famoso pão com queijo e o iogurte. Exatamente. E que depois conseguimos também poupar algum dinheiro. E os iogurtes devem acompanhar bolachas, as tostas? Os iogurtes também devem ser acompanhados por fontes de hidratos de carbono, porque tem também a lactose, que é um hidrato de carbono simples, que é absorbido muito rapidamente. E, portanto, eu posso substituir o leite pelo iogurte? Pode, sim. É uma chávena de leite de 240 ml, equivale a um iogurte líquido e a dois iogurtes sólidos. Portanto, o líquido é mais concentrado que o sólido. Devemos preferir a iogurtes o mais simples possível, ou seja, iogurte ou natural, ou de aromas, ou então um iogurte magro. Que tenha menos que 45 kcal por 100 gramas. Essas coisas mais específicas. É uma máquina calculadora também. Eu acho que é útil. Não, achas que não? E é fundamental ter cuidado na leitura do rótulo. Isso é muito importante. Não, não uma máquina calculadora, mas não vamos exagerar. Depois é outra seca, não achas? Não é, porque se nós avaliarmos uma vez, depois já sabemos que produtos é que vamos procurar. Pois. Depois já temos esse conhecimento. Portanto, não precisamos sempre perder muito tempo no supermercado. E acho que a nossa cultura pode passar por aí. E porque não nos podemos esquecer que a embalagem pode mentir. Portanto, a embalagem do produto pode dizer enriquecido em vitamina C. Depois vamos ver o rótulo e até nem tem. E portanto, nada. É fundamental aprender a ler o rótulo. E é fundamental fazer compras conscientes, ou seja, levar uma lista de compras. Concordo. Por exemplo, percorrer os corredores exteriores dos supermercados, porque nos interiores é que estão normalmente as tentações. Os produtos frescos e essenciais normalmente estão nos extremos, portanto, nos corredores exteriores do supermercado. Como é que me explica lá então? Nos interiores? Nos interiores, normalmente aqueles corredores internos são os corredores que incluem as tentações. As guloseimas. As guloseimas, exatamente. Aquelas bolachas nos tentadoras. Nos exteriores, normalmente encontramos a fruta, encontramos a carne, encontramos a padaria. Não criamos aquele entusiasmo. Exatamente. E não ir às compras com fome. É pois, fundamental isso também é interessante. Então isso tudo nos vai apetecer, aquilo que tenta vai tentar ainda mais. Portanto, é fundamental. Então é por isso também. Que nós às vezes encontramos assim dentro dos supermercados, assim bem dissimulados. Exato. Ou então chegamos à um caixa, dono, não é? Chegamos ali à caixa e estamos naquela fila interminável e não comemos nada há horas. Não, e vemos aqueles as pessoas a comer nos supermercados. Acontece. Afinal, aquelas pessoas dia... que já levam a embalagem vazia quando chegam à caixa, não é? Que às vezes escolheram a pior coisa para comer. E que escolheram o pior, porque depois a tendência é essa. Se estivermos com muito apetite, vamos deixar-nos tentar, não é pela fruta, é pelo pãozinho fresquinho. O que é mais prático, não é? É o que é mais prático e aquilo que também é mais apetitoso. Também. Aquilo que o nosso apetite mais chama. Outras dicas, Lisa. Depois, pode ser fundamental também, comer calmamente. Ou seja, quando nós comemos muito rápido, nós não vamos ter tão rapidamente aquele efeito de saciedade. Vamos reparar que vamos comer mais quantidade. Porquê? Porque por um lado, se comemos mais rápido, vamos ter mais tempo para comer. E por outro lado, vamos fazer a digestão com mais dificuldade, porque a digestão começa já na boca. Portanto, se mastigamos muito rapidamente, já começamos mal a nossa digestão. E o nosso estímulo de saciedade vai demorar mais tempo a chegar. Portanto, é fundamental comer calmamente. Se comermos calmamente, vamos comer menos quantidade. E temos aqui alguém que nos dá assim uma daquelas dicas de emagrecimento rápido. Eu acho que a nossa nutricionista vai ficar assim um bocado chateada. Eu estou pronta. Chegamos à conclusão que não existe, né? Certo? Tudo aqui é rápido, não existe. Rápido e bem não há quem, não há assim um ditado. Exatamente, portanto, o que é que este ouvinte pratica? Repara, Lisa, eu estou pasmada. A Conceição está pasmada também, portanto estou a imaginar a minha cara depois de ouvir isto. Uma dieta que faz emagrecer rápido, diz o Luís. Está connosco em Coimbra. Alô, Coimbra. Alô. Então pratica boxe. Ai, boxe. Depois há o Thai boxe. Thai boxe, não conheço. Não conhecia. Não conheço mesmo. Não conhecia. Thai boxe. Depois pilates. Ótimo. Ótimo. Alongamento. E localizados. Ótimo. Cada um destes desportos é praticado por dia. Todos eles diariamente? Um por dia. Um por dia. O boxe, okay. O Thai boxe, o pilates, o alongamento e os localizados. Ótimo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Lá está. Descansou sábado e o domingo. Para perder peso. Depois come o mínimo possível. A dieta passa de manhã por um copo de leite. Não almoça. Isto é terrível. Isso é um erro muito grande. Não almoço. À tarde, de quando em vez... faço ingestão de mais leite, um outro biscoito, são os SMS a chegar. Como um outro biscoito, à noite, acho giríssima a expressão do Luís, o meu diamante na mesinha de cabeceira, chocolate negro. Entretanto, Luís, obrigadíssima pela sua obrigada, participação. Obrigada. Não para, é incrível. Para realmente, são as participações. Está, Não, mas Luís, eu aconselho a aumentar o número de refeições, até porque quem pratica uma atividade física assim diariamente tem obrigatoriamente que ter aí algum combustível, não é? Isto é quase como nós somos uma máquina também, precisamos de combustível se queremos pôr a máquina a trabalhar. Sim, portanto, é fundamental que faça o maior número de refeições e se calhar até que deixe esse diamante assim para uma ou duas vezes por semana. Não seja tão frequente. Estás aqui na presença de uma dieta perigosa. Perigosa, exatamente. Muitas horas sem comer, ainda por cima, com uma prática de atividade física frequente. Pois. Portanto, há aí um risco também. E depois, se nós vamos praticar essa atividade física sem termos esse combustível de que falamos, que é fundamental, o que vai acontecer é que vamos estar mesmo a usar as nossas reservas, mas não só de gordura. Uhum. Vamos usar as nossas reservas de massa muscular. Portanto, não conseguimos certamente um bom efeito. Acho que consegue um efeito melhor, Luís, se fizer o maior número de refeições. Ou seja, não passar as refeições que são primordiais. Exatamente. Ou seja, não há almoço, não há jantar. Depois há o diamante na mesinha de cabeceira, que é o chocolate negro. Exatamente. E durante o dia sustenta-se a leite e um biscoito quando a fome aperta. Porque muitas vezes acontece isso. Nós durante o dia andamos tão ocupados que nem sequer nos lembramos de comer. Portanto, ou seja, depois, quando chegamos a casa à noite é que... E depois há um conceito muito errado, porque emagrecer não é ficar doente. Exatamente. Os perigos de uma dieta assim desmedida, Lisa, que tipo de doenças pode trazer? Inúmeras doenças e carências nutricionais, por exemplo, a anemia, não é? Se nós temos um aporte insuficiente de ferro, todas as carências associadas ao déficit de diferentes nutrientes, mas os sintomas assim, aqueles que aparecem em primeiro plano, e os mais comuns serão a fadiga, o cansaço, o mau humor, a fraqueza, a dificuldade de concentração, um maior apetite, a desregulação do apetite, porque se nós passamos muitas horas sem comer e se entramos numa dieta assim louca e muito restrita, depois vamos sentir ainda mais fome. Exatamente. Portanto, vamos estar aqui num sacrifício pleno. Lá está, muitas vezes associamos a dieta exatamente a isso, e não tem que ser. Não. Exato. Tem que ser um sacrifício. A Carla do Porto quer saber, tenho 19 anos, meço 1,63m, neste momento estou com 81 quilos. 81. Qual seria o meu peso ideal? Então vamos lá a cálculos. Aquilo que temos exatamente que fazer é primeiro calcular altura vezes altura, portanto altura ao quadrado, 1,62m. Exatamente. Portanto, 1,62m. 19 anos. 1,62 vezes 1,62 para conseguirmos ter a altura ao quadrado. Só um pouquinho, estou a fazer o cálculo. Isto vai dar 2,6. E depois vamos dividir o peso por este valor, que são os 81 quilos. Portanto, 81 a dividir por 2,6. Isto estamos a calcular o índice de massa corporal, que é a relação entre o peso e a altura. Portanto, 81 a dividir por 2,6. E conseguimos um valor de 31,1. O que é que isto significa? Um valor superior a 30 de índice de massa corporal significa que estamos já aqui na faixa da obesidade. Idealmente, o valor que encontraríamos devia ser até 25, 18,5 a 24,9. Portanto, para conseguir ter um índice de massa corporal de 25, que é, está provado o índice de massa corporal que será mais benéfico para a nossa saúde, vamos aqui fazer um cálculo ao contrário, portanto... 2,6, 65 quilos. Ou seja, neste momento está com os quilos a mais. Neste momento está com 15, 16 quilos a mais. Carla, obrigadíssima pela sua participação. E agora peço desculpa estar a interromper e só acrescentar, para a Carla, isto será um objetivo, não uma dieta de verão, mas um plano alimentar a que longo. Consiga a longo prazo. Se calhar, ou seja, cada vez mais há essa preocupação a perdermos determinado peso a longo prazo, é o ideal. Para quem quer perder assim tanto peso, tem que ser a longo prazo, porque não se consegue. Se perder peso muito rapidamente, significa que vai estar a perder massa muscular, lá está aquilo que falávamos há pouco, provavelmente estará a fazer uma dieta que não vai conseguir manter. É fundamental manter, isso sim, hábitos, bons hábitos, no sentido de ir perder peso, de perdendo peso lentamente, que depois também consiga ser mantido. Sim, sim, isso sim. Isso é fundamental. Vamos para mais uma participação. Okay. Carlos Ribeiro está connosco em Vila do Conde, a ver o mar, ou Póvoa, acho que isto é Póvoa, a ver o mar. É a localidade. E diz, sou adepto das dietas, se tenho por razões óbvias de saúde cada vez mais a necessidade de praticar hábitos alimentares saudáveis. A última dieta que fiz há 6 anos levou-me a perder 36 quilos. Consegui manter. Ai, que bom, parabéns. É muito bom, mas os tais cuidados. Está, há 6 anos, não é? Aqui estamos a falar de um espaço temporal já considerável. É fundamental que se pense, quem tem muito peso assim, que pense nisto como um objetivo de vida, conseguir atingir o peso que seja saudável para a sua saúde e mesmo para a sua imagem corporal, e depois que o consiga manter, mas nunca num conceito de uma dieta de verão. Não vai, é muito difícil conseguir perder estes 16 quilos de uma forma saudável em 2 meses. Portanto, Lisa, como é que nós podemos saber, ainda ao encontro da participação da Carla do Porto, e seguramente esta é uma curiosidade que assiste a grande parte das pessoas que têm essa necessidade de saber se estão no peso ideal. Como é que nós podemos saber se temos peso mais ou peso a menos também? Que também acontece, não é? E que é igualmente prejudicial o peso a menos? Vai depender se nós fazemos ou não uma ingestão suficiente para suprir as nossas necessidades. Porque eu posso até ter um metabolismo muito acelerado, mas comer muito bem. E, portanto, está provado que tenho menos efeitos negativos em termos de saúde do que uma pessoa que tem peso a mais. Mas há muita gente que quer ganhar peso. Não só existe a preocupação da perda de peso, mas também a dificuldade, muitas vezes, do ganho. E até acaba por ser mais difícil do que perder. Portanto, quem passa por isso sabe que ganhar peso é também muito difícil, porque quem tem metabolismo muito acelerado consegue com facilidade digerir ali aquelas calorias sem aumentar peso. Isso do metabolismo acelerado, o metabolismo lento, tem a ver com que tipo de condição? São características individuais, portanto, tem mesmo a ver com... Nós calculamos o nosso metabolismo de acordo com a nossa altura, o nosso peso, a nossa idade, e depois tem a ver também com a nossa própria característica, portanto, é uma condição individual. Exatamente. Que depende também de fatores genéticos, portanto, é muito variável de pessoa para pessoa. O excesso de peso pode ser transitório por... Não queria dizer transitório, desculpa. Pode ter a ver com uma herança familiar, por claro exemplo? Sim, claro que sim. Agora, está provado que em 95% dos casos se deve à questão ambiental. Não à questão genética. Como? Portanto, 5%. O que é que o ambiente tem a ver com isto? À questão ambiental, portanto, disponibilidade de alimentos. Não é temperatura. A temperatura também. Também é verdade. Assim, está provado que no inverno, por causa do frio, temos necessidade de ingerir mais alimentos mais calóricos. Quem vive em países mais frios, nos países nórdicos, o nosso metabolismo vai ter um bocadinho mais de gasto para se adaptar à temperatura. Para conseguir equilibrar a temperatura, portanto gastamos mais. Pois, olha que é engraçado. Nós realmente somos assim uma caixinha, não é? Exatamente, surpresas. Uma caixa. Mas respondendo àquilo, Conceição, à pergunta que estava assim, a fazer. Como é que nós podemos saber? Pronto, temos que dividir o peso em quilogramas pela nossa altura ao quadrado em metros. Portanto, se eu peso, por exemplo, o caso da Carla, 81 kg, eu divido 81 por altura ao quadrado, portanto 1,62 vezes 1,62. E depois eu vou conseguir aqui um valor, não é? Este valor, se ele for inferior a 18,5, eu tenho baixo peso. De 18,5 a 24,9, eu tenho um peso considerado normal para a minha altura. De 25 até 29,9, tenho excesso de peso. A partir de 30, aí muito cuidado, já estamos a falar da obesidade. É claro, Conceição, queria também aqui acrescentar que estamos só aqui a falar de peso. É fundamental também fazer uma avaliação da percentagem de gordura, porque emagrecer significa perder gordura. Porque muitas vezes, por exemplo, se nós estivermos perante um halterofilista que tem uma grande percentagem de massa muscular, vamos conseguir até, fazendo este cálculo, aqui um índice de obesidade, quando no fundo isto não corresponde à realidade. Porque estamos a falar de uma pessoa que tem uma grande quantidade de massa muscular e isso é que contribui para aquele peso. Que pode parecer em excesso, mas que não é. A mesma coisa, por exemplo, para quem tem uma densidade óssea mais bem constituída, portanto, que vai ter aqui um peso maior que advém do próprio osso. Ou, por exemplo, quem tem retenção de líquidos. Isso acontece com muitas senhoras e com muitos senhores que durante o dia vão retendo uma quantidade considerável de líquidos e isso, tudo isso pesa. Portanto, não é necessariamente um peso que advém da massa gorda. Antes de irmos para uma última participação, porque não há tempo para mais, a medicação em substituição da alimentação, e nesta altura acontece imenso, assiste-se imenso a isso. Coma, tome este medicamento em substituição de... Aliás, nem coma, nem pratique exercício físico. Faça esta medicação, sim ou não? Não. Todo. Eu acho que não podemos achar que a medicação é que vai... Porque muitas vezes nós procuramos ali a muleta, não é? Procuramos ali alguma coisa que nos ajuda a tornar este processo é mais fácil, do nosso lugar mais confortável. Rápido. Exatamente. E há cada vez mais oferta. O mercado sabe que há uma preocupação muito grande com a perda de peso e oferece cada vez mais serviços, mais baratos e sempre com ali aquela oferta do milagre, não é? Tome isto e perca X, sem ter trabalho, sem fazer esforço, sem fazer um sacrifício. Muitas vezes esses produtos até podem apoiar na perda de peso. A questão é que nós largamos o produto e o que é que acontece? Se não tivermos uma mudança de hábitos, o que acontece é que esse peso vai voltar novamente. Portanto, é fundamental que se mude mesmo os hábitos. A Cristina Ferreira está connosco em Paredes. Diz que tem tendência para anemia. Sei que tenho que perder peso, sensivelmente 7 quilos. Posso fazer nesta quantidade de peso e tendo em conta o meu problema ou a minha tendência para anemia, posso fazer a tal dieta saudável sozinha em casa ou aconselha-me uma consulta de nutrição? Sem dúvida. Uma consulta de nutrição é fundamental. É sempre fundamental que se procure um apoio, não é? Porque vamos conseguir adequar melhor o plano às nossas características individuais e para além disso temos também alguém que nos ajuda depois em todo o processo de perda de peso, que é fundamental. Muito bem, é o tal bom senso que tem que entrar sempre. Quando estamos a falar sempre. De dietas de verão. Foi o nosso tema de conversa hoje aqui. Lisa, obrigadíssima. Muito obrigada pela tua passagem por cá. Lisa Afonso. Bons cuidados e um bom verão para todos. Obrigadíssima. Tu antes disso ainda voltas cá. Ainda cá volta, é para confirmar certas coisas. Lisa Afonso, nutricionista, hoje no programa mais feminino da rádio. Aqui falamos de dietas de verão, se é eficaz. E a pergunta continua aí para participar no Facebook da Rádio 5. Mini saia e salto alto. Oh my God! O modo mais divertido de ficar por dentro do mundo delas. O programa mais atual, audaz, interessante, dinâmico, ousado, educativo, divertido. Com um toque muito especial de sensualidade. Let's go, girls. Mini saia e salto alto. Um programa de mulheres, mas que os homens não vão querer perder. De segunda à sexta, das 10 às 13, na Rádio 5.